papinha gostosa. Passando da hora, botei o leite na panela pra fazer mingau. Passei correndo pela sala e o bebê a chorar. O telefone, a campainha estão tocando juntos. Brinquedos pelo chão da sala e eu a tropeçar. Escorreguei na fralda suja e caí de cara. Como é dura essa vida de papai, sabe tudo. Voa, voa, para de chorar. Papai não se atrapalhar. Voa, voa, para de chorar. Quer que o papai não se atrapalhar. Fica chupando o dedo, não adianta. Sentei em cima do alfinete de fralda. E dei um berro que choveu até em Copacabana. Levei um choque quando fui abrir a geladeira. Passar a noite claro não é brincadeira. Como é dura essa vida de papai, sabe tudo.